tava combinado, nem planejado, mas eu não consegui evitar. Sei que é muito cedo e dá um medo, mas eu já não consigo disfarçar. O meu coração acelerado chama pelo teu nome, que eu estou desesperado pra te ter pra mim. Encontrei baby.